Oi, pessoal, eu sou a Isadora Pompeu. Já fazia um tempo que eu estava sem gravar vídeos, então hoje eu resolvi retomar e agora eu prometo que vai ter vídeo toda semana. E então eu resolvi gravar uma música que vocês têm me pedido bastante e é Me Ajude a Melhorar, de Eli Soares. E eu espero que vocês gostem. Mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou. Mano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar. Mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, se inscrevam aqui no meu canal, curtam, mostrem para os amigos de vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão de música, podem deixar aqui nos comentários, podem dizer o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou estar lendo todinhos, tá bom? É isso aí, então até mais. Um beijo e até a próxima.